Introdução Workshop número 466. 2023, o ano da mudança. UCPC introduzida. Efeito das estrelas. Eletricidade. Julgamento. Alma do homem e alma dos profetas se fundem. Muitos tópicos diferentes foram discutidos neste primeiro workshop de 2023, que é o ano da mudança. A transmutação da alma do homem já foi alcançada com sucesso, e o próximo passo é transmutar a fisicalidade. Isto deve acontecer em cerca de uma semana, já que o trabalho de adição dos raios cósmicos às unidades está sendo concluído. A adição dos raios cósmicos aos sistemas é muito importante, pois nos permite transmutar todo o pacote da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade, sem interferência de campos externos. Até agora, havia o medo de que os campos correspondentes vindos de fora pudessem interferir com o processo de transmutação. Mas agora, com os raios cósmicos de nível superior, isso não poderá acontecer. Há diferentes linhas de tópicos neste workshop. O próximo tópico importante foi que, ao nos tornarmos viajantes do universo, precisamos entender como plasmas, como planetas, estrelas e outros são entidades plasmáticas, e seus campos magnéticos e gravitacionais interagem e nos afetam tanto física quanto emocionalmente. Nossos cientistas nunca haviam considerado isso seriamente antes. O universo é como um enorme oceano e estamos todos flutuando juntos nele, de modo que nossos campos magnéticos e gravitacionais afetam uns aos outros. Agora, temos uma ciência verdadeira mais profunda que pode nos ajudar a entender o processo dessas interações de campo e a nos proteger à medida que nos tornamos um novo viajante do espaço. Quando vamos a determinadas áreas, esses campos podem se tornar germes e doenças para nós. Isto abrirá uma área totalmente nova de estudo e pesquisa no futuro. Muitas pessoas que foram a Lins já experimentaram o poder das unidades de fones de ouvido. Com o trabalho com os raios cósmicos, estas unidades de cabeça, que a gente chama de fones de ouvido, evoluíram para as novas UCPC, que são Unidades de Comunicação de Plasma de Raios Cósmicos, e serão lançadas em breve. Com estes novos fones de ouvido, sua alma, emoção e conhecimento não podem ser interferidos. A UCPC permitirá que você tenha acesso ao conhecimento do universo. No início, a distribuição será controlada e mais desenvolvida. Quando alguém ouvir com uma dessas unidades nos seus ouvidos, se preocupará que você saiba o que eles estão pensando. Mas não se trata apenas da informação, a emoção também é transferida. Com essas unidades, não precisaremos mais de telefones celulares, e você poderá se conectar para ser alimentado com a energia de que precisa, ao invés de matar para sobreviver. Logo, todas as coisas das quais nos tornamos dependentes, como computadores da Apple, satélites, Google para obter informações, tudo isso se tornará obsoleto. Teremos acesso ao conhecimento direto e imediatamente. Se você pensar em Marte, você sentirá a emoção de estar lá instantaneamente. Muitos aspectos dessa tecnologia foram confirmados durante os testes de 16 e 19 de dezembro. Mas o propósito de todas essas coisas é fazer um homem da humanidade. Isto foi alcançado quando entramos em contato com a alma do Criador. Ninguém ainda entendeu que presente foi dado à humanidade no dia 16 de dezembro de 2022. Durante milhares de anos, o homem perdeu o conhecimento que estava à sua frente porque não prestou atenção, e então acabou sendo abusado por aqueles que prestaram atenção e eles se tornaram as elites. Mas a nova tecnologia muda tudo isso. No final de 2023, esperamos que muitos buscadores de conhecimento viajem através do universo e voltem e compartilhem suas experiências. O ano de 2023 é a abertura do espaço do universo ao homem, e a comunidade universal virá até o homem para aprender o conhecimento do universo. Uma revolução de plasma em escala industrial está sobre nós este ano. Entregaremos cada centímetro disso passo a passo. Tudo foi feito e as almas estão prontas. Espero que aqueles que trabalharam conosco comecem a apreciar os frutos de seu trabalho. Juntos, conseguiremos o que foi prometido. E aqueles que estiveram sentados à margem também serão beneficiados, porque a tecnologia será compartilhada por toda a sociedade. Para aqueles que estão trabalhando com seus magraves, houve mais algumas dicas aqui neste workshop. A energia elétrica é feita dos mesmos campos magnéticos que o plasma, mas é um passo inferior na força do campo. A energia plasmática é um conjunto de campos de diferentes forças. Cada plasma tem um espectro completo dos campos. A forma como um plasma se mostra depende do ambiente que se encontra. Você pode alimentar aparelhos com energia plasmática se você fizer isso corretamente, mas até agora, os buscadores de conhecimento ainda não entenderam isso. Uma grande dica foi dada aqui. Nos laboratórios, a energia do plasma era convertida em eletricidade e usada para iluminar as luzes fluorescentes. O objetivo dos magraves era entender o que é o plasma e como trabalhar com as forças de campo. E o buraco negro nas unidades de magrave é o nanorrevestimento. É simples assim. Mas os buscadores de conhecimento ainda não conseguiram entender como colher isso. O Sr. Cash contou também como ele calculou a quantidade real de matéria física que está em um corpo humano. Quando se somam o ferro e o carbono e todos os elementos do corpo, eles são apenas um pó sobre a mesa que não ultrapassa de 2 milímetros. Essa poeira é expandida para o estado de Gans do corpo e fica a 2 metros de altura. Somente a condição plasmática do estado de Gans pode explicar isto. Isto dá uma enorme compreensão sobre a criação. Lembre-se de que estes Gans são como ímãs esféricos dinâmicos. Isso muda tudo o que nos foi ensinado sobre a criação. Então pense no mesmo processo do universo e como o universo se expandiu. Nossa ciência nunca entendeu a interação dos campos magnéticos gravitacionais. Acho que todos também têm se perguntado o que aconteceu com a alma do homem original de Jesus, e hoje o Sr. Cash trouxe mais clareza sobre isso. A alma do profeta é uma alma separada, mas quando ela se une com a alma do homem de Jesus, ela se eleva ao mesmo entendimento e se torna parte da alma do profeta. As duas existem individualmente em sua própria dimensão, mas também juntas como uma só. É como aceitar um convidado que se torna parte de você. Quando as pessoas se lembram dos profetas em suas orações, isso se soma aos campos deles. Há um grande ensinamento aqui sobre ser não julgador, mas é muito difícil trazer esse ensinamento à tona, por conta dos valores da sociedade moderna que distorceram as coisas, tornando assim difícil para uma pessoa moderna entender sobre isso. A essência disso aqui é permanecer inocente em sua alma, sem ter medo de permanecer fiel à verdade e seguir o ethos de Mitra. Por enquanto, vou deixar as coisas assim, porque nosso condicionamento social é muito contra a verdade. Vamos terminar destacando alguns tópicos aqui. A fisicalidade entende apenas por comparação, este é o hábito do homem. A memória da alma do homem é um espaço de gravação sem limites e tudo isso foi gravado no RNA. Portanto, não se trata de reencarnação, mas sim de um acesso ao RNA onde a experiência é armazenada. O próximo passo é a iluminação dos líderes. Você pode ser alimentado pelas borboletas se souber como. Eu teria perguntado a Cristo como ele ressuscitou os mortos. Há muito o que estudar aqui. Obrigado por escutarem. Índice rápido do Workshop de Buscadores de Conhecimento número 466. Este ano o ensinamento virá de uma nova maneira. Vamos começar a trabalhar na dimensão do que nos acontecerá no espaço e como viveremos lá. Antes do Natal, movemos os buscadores de conhecimento de diferentes partes do mundo para Lynch, na dimensão da força da alma ou da emoção ou e fisicamente. Entendemos o processo e estamos aperfeiçoando a arte. Os novos sistemas para completar a transmutação na fisicalidade entrarão em operação até o final deste mês ou no início do próximo mês. O mundo da ciência hoje tem tentado mover ou transmutar um elemento, tal como um átomo ou um elétron, mas eles não consideram que esses elementos estão em combinação e estão trabalhando juntos como uma entidade, que eles têm emoções e sentimentos. Portanto, você não pode transmutá-los pelos campos do homem. Para que o homem possa se tornar um passageiro do universo ou para viajar a extensão deste planeta ou sistema solar, ele tem que ser capaz de entregar o pacote completo. Isso significa que ele tem que entregar o corpo, as emoções e a alma na mesma condição para o destino, como era quando ele deixou o local de partida. Podemos mover um átomo, mas o que acontece quando ele se torna parte de uma molécula? E as interações de campo, que os mantém todos juntos com a molécula, o que acontece? Quando você move um homem, você também tem que ser capaz de movê-lo na dimensão de sua emoção e alma. Mostramos isso em nosso trabalho com pacientes em coma e outros que somos capazes e entendemos como mover a emoção, a memória e a alma. E não importa que parte tenha sido danificada ou deixada para trás. Será que aqui ele quer dizer que a parte que foi danificada ou deixada para trás será recriada na nova manifestação? Continuando, esta nova tecnologia espacial que estamos ensinando hoje funciona com plasmas e campos magnéticos do universo e considera o corpo do homem como um universo. Esta é a estrutura fundamental para a futura tecnologia espacial. É fundamental entender esta estrutura da tecnologia espacial para o voo e a vida no universo. Temos que entender como nos movemos como uma entidade completa em toda a extensão do universo. Não podemos simplesmente trazer um corpo do homem de Nova York para Lins, temos que trazer todas as informações que ele carrega, como suas memórias, quem ele é, como ele se sente, e temos que trazer a alma com ele para que ele chegue como um homem total aqui. Durante nossa experiência em Lins, podemos transferir a alma do homem enquanto a fisicalidade do homem ficou para trás. Quando você viajou, você de fato vai para algum lugar. Quando completamos o ciclo de transmutação, um homem total chegará ao destino. O homem tem que lembrar que não está imune a interagir com outros campos quando ele transmuta, por exemplo, da Terra para a Lua. Você viaja em um envelope nos ventos do universo. Você está viajando em envelope de sua alma, mas em uma condição de campos, e parte da força desses campos está na força do corpo do homem. Mesmo viajando com a alma do homem no espaço, o que acontece se você entra em contato, por exemplo, com um campo mais forte ou até mesmo com um campo mais fraco que pode interagir com você? O que acontece se você chegar na Lua e alguns campos tiverem sido acrescentados à sua alma durante a viagem? Você acabaria com outro vírus? Será que o corpo do homem chegaria lá em uma nova dimensão? Qual será a nossa reação? Como isso mudaria nosso DNA em resposta a essa viagem? Como apareceríamos como a coleção total dos campos lá? Apareceríamos como o que vimos com o corona? Como uma coroa na célula? Se acrescentarmos coisas a nós mesmos, isso se tornaria mais um fardo para nós em nossas viagens? Como protegemos o homem para que o envelope criado pela alma do homem esteja livre de qualquer interferência ao longo do caminho? Porque quanto mais fundo vamos em direção ao centro da galáxia, mais fortes se tornam os campos, e em certas dimensões eles podem estar na força da alma. Então o que acontecerá então? Será que a humanidade será capaz de se manifestar nessa dimensão? Precisamos nos tornar mais conscientes da totalidade do conhecimento que foi trazido, que está sendo trazido e que será trazido. Os novos sistemas de tecnologia espacial têm que ser capazes de criar uma condição de proteção. Quando enviamos uma carta física em um envelope de Lins para Nova York, não importa as condições externas, se o tempo está tempestuoso ou ensolarado, ou se o caminhão é novo ou velho, ou se a aeronave está danificada ou em perfeitas condições, a carta ainda assim chega ao destino. E é a função da estrutura da nova tecnologia criar esse tipo de segurança. Até agora falávamos da transmutação da alma e do corpo. Agora precisamos trabalhar para entender que tem que haver um pacote extra, um pacote de raio cósmico, que permite que o corpo do homem e a alma do homem viajem com segurança através da extensão do universo. Isto nos impulsiona a avaliar melhor o que desenvolvemos até agora. E qual será o próximo passo? Precisamos compreender a essência da existência, que se carregamos a alma como uma casca, por exemplo, a nós dentro dela estaria lá, que é a fisicalidade do homem nesse caso. Talvez no futuro abriremos mais esse conhecimento e começaremos a entender diferentes dimensões e direções. Temos visto esse efeito das energias espaciais ou vírus no corpo do homem. Há 2 ou 3 anos vimos como o Covid primeiro afetou os pulmões e depois, à medida que se fortalecia, passou a se mover para diferentes órgãos. E agora, vemos uma nova versão do Covid que se tornou mais forte, que pode atacar nossas emoções. Ouvimos de muitos buscadores de conhecimento e pessoas fora da Fundação Cash que estão sofrendo de depressão, pensamentos suicidas e tudo mais, mas que começou com uma pequena gripe. A situação é que não é mais Covid, agora se tornou uma infecção. Tornou-se um resfriado natural, ao qual a maioria de nós estávamos acostumados a ter antes da pandemia. Agora o vírus vai para a próxima força. Será que descobriríamos que o homem viajando no espaço tornaria suicida e deprimido por interagir com novos campos? Ou talvez pelos campos de seu próprio corpo criaria esta condição, passando pela transição de uma posição para outra? Não devemos pensar que a viagem espacial que estamos entrando este ano será tudo ótimo e uma solução para tudo que temos esperado e procurado. Ou como uma fuga deste planeta indo para outra posição do universo. Na verdade, isso está longe do entendimento da verdadeira viagem espacial. Precisamos entender e desenvolver tecnologias e sistemas que protejam a energia do homem enquanto ele viaja através do universo. No futuro, o homem se tornará muito mais sábio para esses tipos de viagens. O homem se adaptará de forma única para ser capaz de viajar pelo universo da maneira apropriada. Os buscadores de conhecimento e os cientistas da Fundação Cash e os futuros cientistas têm que entender que os problemas não são resolvidos apenas por meio de viagens. O homem não conseguirá muito se ele só aprender a fazer um OVNI. As viagens espaciais não são apenas viagens de um lugar para outro. Há muitas condições complicadas e complexas que têm que ser resolvidas em viagens espaciais. É como quando criamos o avião a jato. Havia muitas coisas com as quais também tínhamos que lidar, como criar uma compressão no interior e novas maneiras de estender os níveis de oxigênio para que as pessoas dentro do avião tivessem o mesmo conforto de estar em terra durante o voo. Havia também muitos parâmetros de segurança que tinham que ser acrescentados à estrutura. Portanto, o mesmo acontecerá com a próxima viagem espacial. Temos que ver se a transferência de energia do corpo, cérebro, braços e pernas e a emoção, se elas podem ser mantidas intactas durante a viagem. Temos que saber por quanto e qual direção e posição. E como podemos prolongar a vida das entidades também. Temos que passar para o próximo nível de compreensão da totalidade. Talvez no futuro o homem seja capaz de passar para o próximo nível. O homem terá que aprender a trabalhar com as condições de transmutação chamada manifestação. Temos que ver o quanto podemos trazer essa mudança. Nos próximos tempos, o homem terá que aprender como entregar a entidade como um pacote e não em pedaços e partes. Quando iniciarmos a viagem espacial, temos que ver como o homem será entregue como uma entidade única até o destino. Seja em viagens de A a Z, ou na dimensão da alma, ou em viagens espaciais da Terra para qualquer lugar do universo. Estes são os sistemas que temos que desenvolver. Na ciência atual da cosmologia e da astronomia, olhamos apenas para a posição física dos sistemas planetários do nosso sistema solar e das estrelas. Para a posição das luas em relação à posição do planeta em uma determinada posição dentro do sistema solar. Mas na nova ciência, todos esses são campos magnéticos plasmáticos que têm um efeito sobre nós. Por exemplo, a Lua e suas condições e emoções nos afetam em relação ao verão, inverno, primavera ou outono, e se é frio ou quente, ensolarado ou nublado, porque criam diferentes forças de campo que são absorvidas por nosso corpo. Mas agora que nos tornamos passageiros do universo, precisamos entender a interação dos campos e qual é a posição das estrelas e como elas afetarão nossas emoções. As pessoas às vezes falam sobre como quando Marte ou outros planetas se alinham entre si ou são opostos uns aos outros, e assim como eles afetam nossas emoções. Na ciência do plasma, também pensamos sobre quais efeitos os campos criam em nós e como esses campos interagem com os campos de nossa emoção. Como a posição dos sistemas planetários ou das estrelas em diferentes partes da galáxia, à medida que passamos por essas diferentes partes durante nossa vida, nos afeta. Como elas afetam nossas emoções e nossa fisicalidade? Como nos comportamos cada vez que Marte fica em oposição a Júpiter? O que acontece quando nossa Lua está em uma posição diferente ou quando está na mesma posição que a Lua de um dos planetas? O que acontece quando suas luas estão em uma posição diferente ou quando a Lua deles chega na mesma posição que em tempos anteriores? Todos esses campos magnéticos nos afetam e trazem mudanças. Isso tem que ser compreendido e considerado na tecnologia espacial do amanhã. Temos que nos tornar conscientes disto e de como as diferentes condições trazem mudanças e quais serão os resultados dessas condições para nós. Nunca consideramos isso antes. Isto nos trará germes e doenças e todo tipo de coisas que nunca consideramos antes. O método de viagem espacial de amanhã será totalmente diferente do que o de hoje. Hoje temos que nos preocupar com as tempestades de vento, enquanto que amanhã estaremos cientes dos campos gravitacionais magnéticos de entidades plasmáticas e de todas as outras existências possíveis. Como o homem queria, ele saltou sobre um nível da tecnologia espacial, o dos OVNIs. Antes estávamos felizes se pudéssemos entender como os OVNIs poderiam viajar na dimensão da fisicalidade e como poderiam construir naves enormes do tamanho da Terra no meio do espaço, e o resto disso. Hoje saltamos por cima de tudo isso e subimos um nível. Já sabemos como tornar nossas aeronaves herméticas e ganhamos o conhecimento dos OVNIs que podem trabalhar contra a gravidade e ser atraídos ou repelidos. Com o novo conhecimento, começaremos a nos comunicar e interagir com a comunidade universal e nos tornaremos mais conhecedores do que eles estão fazendo. Mas o conhecimento deles não é o mesmo que nós, como mensageiros, ensinamos ao homem sobre a tecnologia do plasma. O conhecimento do homem já está um passo acima do conhecimento deles. Na próxima semana iniciaremos a primeira transmutação em um processo completo. Antes de transmutarmos as pessoas, primeiro tomaremos registro de como elas estão hoje em cada parte de seu corpo e órgãos. Iniciaremos a preparação psicológica e física daqueles que se tornarão as primeiras, o que chamamos de transmutações móveis. Nós testamos suas almas trazendo-as para o centro e o que vai acontecer agora que começaremos a transmutar a fisicalidade? Eles chegarão deprimidos ou felizes aqui? Seremos capazes de carregar o pacote completo? A vantagem com a nova tecnologia é que conhecemos a maior parte dela. Pelo menos alguns de nós têm acesso para poder completá-la e podemos ensiná-la nos próximos tempos. Quando entregamos tal tecnologia, muitas coisas do tempo presente se tornarão obsoletas e desatualizadas da noite para o dia. Por exemplo, a estrutura financeira e política e coisas como as linhas de comunicação. Muito em breve, a Fundação Cast entregará uma nova tecnologia, o que chamamos de telefones plasmáticos. Estes são um conjunto de fones de ouvido onde você não precisa mais se conectar ao sistema de telefonia móvel. Você se conectará diretamente às instalações da Fundação Cast para receber o conhecimento. Nós seremos as únicas pessoas que poderão ligar e desligar o sistema. Por exemplo, podemos dizer que na terça-feira às 9 da manhã, você poderá se conectar para ocupar o café da manhã. Em seguida, você colocará seus fones de ouvido e se conectará ao centro. Em outro horário, poderemos ter uma sessão de educação, onde em segundos você começará a aprender idiomas. Estas são as coisas que estão por vir. Nas próximas semanas, lançaremos esses sistemas nas etapas preliminares do que chamamos a nova era espacial. Não precisamos de satélites. A forma como os telefones fixos passaram para os celulares, agora os celulares passarão para os telefones de plasma. O novo ano de 2023 será o ano da mudança. A Fundação Cast trará a nova tecnologia e o homem da Terra se tornará o homem do espaço. A versão mais complicada destas unidades será a que você levará no espaço. Agora, se você for para um deserto, terá que olhar e ver se está conectado a um satélite. Com este sistema que estamos lançando, que lançaremos, você estará conectado o tempo todo e em qualquer lugar. Neste momento, a NASA está tendo problemas com a estação espacial. Por isso, oferecemos essa tecnologia a eles e a outras agências espaciais nas últimas semanas. Somos capazes de entregar tal tecnologia em sua próxima excursão à estação e até mesmo de tal forma que não precisariam levar comida. Durante os testes do dia 16 e do dia 19, seja lá o que for que tenhamos orientado, você sentiu. No dia 20 de janeiro, traremos uma nova dimensão. Esperamos que em fevereiro possamos equipar alguns de vocês com essas novas unidades plasmáticas que chamamos de unidades de conexão de alma. Você se conectará diretamente a elas e estará em contato com o Centro de Pesquisa da Fundação Cash para conhecimento, alimentos e tudo mais que você possa precisar. Tentaremos lhe entregar o sabor da comida que você desejar. A conexão com os campos universais se tornará parte de toda a estrutura. Em breve explicaremos como usar os espelhos de plasma pretos que você comprou na loja da Fundação Cash. Este é o ano em que iniciaremos uma nova revolução na ciência, na tecnologia e na tecnologia espacial do homem. Já testamos esses novos fones de ouvido de plasma e sabemos como eles têm que ser trazidos à tona. Não é mais teoria. Muito em breve a Apple será algo que você costumava ter e lançar satélites, algo que o homem costumava fazer. Você não precisa do Google, você tem acesso ao conhecimento do universo, e no minuto que você pensa como seria a vida em Marte se eu estivesse lá, você pode sentir a emoção de estar lá. Neste momento, isso pode parecer absurdo para você, mas com os sistemas que desenvolvemos, será lançado no próximo ano. Então você vai entender que o homem realmente polua a lacuna espacial do conhecimento e ele nem sequer pensa em OVNIs como algo necessário para ter agora. É muito parecido com o modo como os africanos têm os sistemas de comunicação modernos mais avançados do mundo, enquanto que os americanos, porque as corporações querem recuperar o dinheiro que investiram, ainda estão sofrendo com os problemas da velha tecnologia. Eles estão segurando a nação para tirar seu dinheiro de lá. Os africanos saltaram para a mais avançada tecnologia. Esta é a mesma situação com o homem e a comunidade universal. Nós saltamos a tecnologia agora. A Fundação Cash, juntamente com muitos outros cientistas, entenderão isto e trarão a tecnologia de uma maneira muito rápida. 2023 é o ano da tecnologia do plasma e da nova tecnologia espacial. Aqueles de vocês que se juntaram aos 160 buscadores de conhecimento, conscientemente ou inconscientemente, participaram para confirmar muitas coisas na estrutura que se aproxima. Os testes de 16 e 19 de dezembro confirmaram muitas coisas para nós. Verificamos muitas coisas na lista, como sim, o motor funciona, sim, o combustível está correto, sim, a emoção está nele, sim, os passageiros estão a bordo. O que quer que tenhamos que consertar, nós descobrimos. Todo o propósito era fazer um homem da humanidade, e você conseguiu isso quando entrou em contato com a alma do seu Criador, que também foi fisicamente registrado por instrumentos. Chegamos ao próximo nível e em 2023 entregaremos a totalidade da compreensão da tecnologia. Na semana passada, ao encerrarmos a sessão para 2022, começamos esta semana uma nova vida para a raça humana no espaço. Vocês, como buscadores de conhecimento e muitos outros, passarão a fazer parte disso. Não nos conectamos com as outras agências espaciais. Em vez disso, expandimos o conhecimento, e então eles passam a fazer parte do trabalho da Fundação Cash. Primeiro mostraremos e depois entregaremos a tecnologia. Explicaremos isso aos líderes religiosos, aos governos e líderes mundiais e ao homem comum, para que todos tenham acesso igual a tudo. Após o encerramento do ensinamento de hoje, vou me encontrar com algumas das pessoas religiosas mais poderosas do mundo para explicar a mudança que está por vir e como eles a levarão ao seu próprio povo. Ao final do dia, uma nova luz brilhará na compreensão da tecnologia por um dos grupos religiosos mais fortes deste planeta. Eles ligaram para nós porque eles querem saber. Nós temos que trazer o conhecimento do entendimento. Nas próximas semanas e meses, você verá novas tecnologias, novos equipamentos e coisas que há 12 meses atrás não faziam sentido para você, mas agora são parte essencial do novo conhecimento. Quando anunciarmos o lançamento dos novos sistemas de comunicação, então você entenderá o quão avançada a tecnologia se tornou. O próximo passo no desenvolvimento da tecnologia é o que chamamos de unidades remotas de comunicação por plasma de raio cósmico. Elas serão a nova forma de comunicação do homem uns com os outros neste planeta. Os novos sistemas funcionarão no nível de raio cósmico do plasma e criarão uma nova proteção, como o que você chama de criptografia. Mas agora não precisa mais ser criptografada. Você cria uma condição com a qual a sua alma, sua emoção e seu conhecimento não podem ser interferidos. Chamamos essas novas unidades de UCPC. Você terá acesso a elas dentro das próximas semanas. Nós lhe daremos a oportunidade de adquiri-las. Elas serão utilizadas durante o tempo de transição juntamente com seus telefones celulares para suas chamadas telefônicas. Então, eventualmente, os celulares serão gradualmente retirados. As novas UCPC são as unidades de comunicação de plasma de raio cósmico. Elas reunirão tudo. Atualmente, se você quiser saber alguma coisa, você vai no Wikipedia. Por exemplo, como assar um pato ao estilo Pequim. Agora você pode usar a UCPC. E através da conexão com outro buscador de conhecimento chinês que também carrega uma dessas unidades, você pode aprender o conhecimento que está em sua mente sobre o pato de Pequim. O buscador de conhecimento compartilha livremente com você. Então você compreende a mudança que está por vir. É por isso que pedimos que você se torne alma satélite para fazer este link. E porque queríamos que o maior número possível de nações e culturas passasse pelo centro em Lins, porque precisávamos deste controle transitório. Com as novas UCPC, que são um sistema de comunicação de raios cósmicos, através de seus fones de ouvido você será capaz de acessar o conhecimento do universo como você desejar. No início controlaremos como o sistema funciona e como é distribuído, e como podemos testar, coletar dados e monitorar como as pessoas estão usando. Hoje está na moda ter um Apple Pod em seu ouvido, enquanto você anda pela rua. Nos próximos tempos as pessoas na rua o evitarão se o virem carregando uma dessas UCPC. Porque eles podem pensar que você está lendo a mente deles. Eles saberão que você está conectado à alma deles e você sabe o que eles pensam sobre você. Se você vê pessoas falando sozinhas com seus iPads em seus ouvidos, você pensa que elas são loucas, até você ver um pequeno botão branco saindo do ouvido delas. Quando as pessoas veem você carregando as novas UCPC, elas vão pensar: é melhor não pensarmos pensamentos errados, porque o cara pode ver nossa alma e entender o que estamos pensando. Ele estará presente dentro de nós. Não se surpreenda se você andar pela rua e ver uma linda moça, e se ambos tiverem uma UCPC e você desejar que ela o abrace, que ela vai apenas caminhar até você e lhe dar esse abraço. Porque agora a emoção está sendo transferida e não apenas a informação com palavras. As primeiras UCPC serão distribuídas nas próximas semanas. Muitas empresas tentarão copiá-las ou inventarão nomes que tenham quanto nelas. Eles apenas mudam o plasma no nome da Fundação Cash para quanto, mas é um monte de mentiras e trapaças. Já vimos isso com as Mad Bad. Agora, desde que começamos há algumas semanas usando fones de ouvido, eles saem por aí com algo chamado fones de ouvido quanto agora. Se você quiser ter uma doença, então você é muito bem-vindo para usar essas coisas. Estes são os buscadores de conhecimento que ensinamos antes, e eles pensaram: oh, agora eles podem ir e trapacear com o que tiraram de nós. Com a nova tecnologia espacial, você pode percorrer o universo através do assento da alma ou do assento da fisicalidade. Ambos estão conectados e interligados. A nova estrutura e a nova tecnologia que lançaremos em 2023 trará muitas mudanças. Ela trará coisas que o homem nem poderia imaginar. Décadas atrás, vimos os telefones celulares no Star Trek e outros programas, e agora isso é uma realidade. O Beam Up Scotty não estará lá, porque Scotty não foi teletransportado. Na vida real, pelo desejo do homem, transmutamos a totalidade da emoção e da fisicalidade, e ele aparecerá no ponto de manifestação. Muitas confirmações das novas tecnologias vieram dos testes dos dias 16 e 19, e nós podemos usar e estamos usando. podemos criar um ambiente para que outros seres não deste planeta possam viver. Já vimos isso no centro em Linz e filmamos a confirmação de um plasma dentro do sistema que não era da atmosfera normal. Teríamos divulgado esses vídeos, mas estamos sob algumas restrições de mostrar a tecnologia abertamente. Quando você entra no sistema, você chega a uma nova dimensão, uma nova luz, uma nova estrutura. O ambiente que você cria quando aterrissa no destino é como um novo tanque de peixe. A unidade de voo em Linz também é como um tanque de peixes. É um tanque de peixes para a alma da fisicalidade do homem. Agora, com o que nós estamos desenvolvendo, este tanque de peixe vai se estender além do centro de Linz. A interação com a nova tecnologia espacial requer muita abertura, compreensão e conhecimento de que a raça humana não entrou na comunidade universal como inferiores mais, mas como líderes que entendem a tecnologia. Isso tem que ser obedecido por todos os líderes da Terra, sejam eles religiosos, políticos ou o que quer que sejam. Esperamos que eles entendam que a mudança é tão fundamental que até mesmo será que aceitaremos os líderes nos tempos nos próximos tempos? Será que aceitaremos reis quando vemos que a alma do rei é a mesma que a alma do homem? Isso nos leva a uma nova dimensão e nova direção de trabalhar com e julgar a nós mesmos, trabalhando com os outros para estarmos corretos na compreensão da totalidade. Os novos sistemas nos permitirão viver em uma dimensão inimaginável. Por exemplo, nunca poderíamos imaginar que o homem pudesse saltar do desejo de se desenvolver e ser um passageiro de um OVNI para onde estamos hoje com a transmutação. O que levou os outros milhões de anos para se desenvolver só levou o homem uma questão de meses. Isso foi o que prometemos quando começamos. Após liberarmos o sistema de raio cósmico universal, você perceberá como guiamos o homem de uma forma muito suave para se tornar os passageiros do universo, igual ao conhecimento do Criador, e não apenas como um passageiro de um OVNI. É por isso que testamos vocês no dia 16, para que vocês desejem estar em contato com seu Criador, para mostrar que todo homem tem a capacidade de receber a totalidade do conhecimento, e que todo homem amadureceu até um nível de compreensão dos profetas do passado e do Criador e da criação. Uma vez que o próprio homem, é parte deste processo, e ele não é mais um exilado, ele não é alguém nas asas da galáxia ou que por acaso esteja em uma parte de um dos universos. O homem agora se uniu à comunidade universal como um líder de entendimento com a emoção do amor, que é dada pelo Criador e é um de seus atributos. Agora vocês compreendem que em 16 de dezembro de 2022, todos vocês deram um salto na fé do homem para se tornar membro da comunidade universal e, de certa forma, um membro do Únicos. Porque quando vocês se unem à dimensão da força da alma do Criador, vocês têm que passar através das dimensões da força dos campos do Únicos e da criação do Criador. Nas próximas semanas, muitos de vocês agradecerão ao seu Criador por ter nascido neste período atual, de modo que você pudesse ser uma dessas criações criadas do Criador. Que vocês foram e sentiram e fizeram parte disso. Quando o intermediário é você, então será que você precisa ter outro intermediário entre você e seu Criador? Será que você precisa de um satélite quando você mesmo é um satélite? Então você entende o processo que nós montamos. Até que o próprio homem possa completar o processo de compreensão, temos configurado o sistema de transmutação por satélite, onde os satélites são apenas facilitadores para que os outros recebam ajuda. Eles não dão o próprio conhecimento, eles estão lá para fazer parte da mudança. Em resposta a uma buscadora de conhecimento que sempre afirmou que os globalistas tomarão conta do mundo e controlarão tudo, eu disse a ela que não estamos aqui para tomar conta do mundo. Somos universalistas, o que significa que trabalhamos através do universo, que é um conhecimento que está acima do que vocês chamam de globalistas. É como comparar os modos de viagem de um burro com um jato jumbo. O homem pode sonhar, mas a realidade é que seu conhecimento saltou o conhecimento da comunidade universal. Este foi um presente de Mitra, porque ela amou o Criador e o trouxe à Terra para entender a essência do amor, que é dar. Ela trouxe o presente do amor do Criador para a Terra. Em breve, muitos de vocês entenderão que o homem foi presenteado com um dos presentes mais preciosos já dado, o conhecimento da criação do universo. Muitos de vocês compreenderão o quanto foi perdido pelo homem nos últimos milhares de anos, se ele tivesse prestado apenas um pouco de atenção ao que estava à sua frente. Ele teria então visto como aqueles que não entendiam, mas podiam sentir o conhecimento, como eles abusaram do homem em cada era e em cada aspecto do conhecimento. Até o final deste ano, espero que muitos de vocês, buscadores de conhecimento, tenham feito muitas viagens através deste planeta do universo. Nos próximos meses e anos, vocês nos falarão de suas excursões e aventuras. A essência de sua alma estará em seus testemunhos sobre como você se sentiu e o que você viu e onde você esteve. E gradualmente, nos próximos anos, todos nós nos acostumaremos a ver a beleza da criação através do universo. 2023 é uma abertura do espaço e do universo para o homem. Do processo dessas excursões espaciais, será que você resolveria os problemas de seu câncer, depressão ou o que quer que seja? Ou você viria a ter uma nova depressão e um novo tipo de câncer que não tem solução, mas vive dentro de si como parte da beleza de sua existência? Como eu disse, muitas bilhões de vidas vão mudar por causa disso. Não apenas os humanos e os animais deste planeta, mas outros passageiros do universo. Antes, estávamos esperando por aqueles que saltam as nuvens com seus ovnis para um dia nos ensinar como eles fazem isso. Agora, o homem do universo virá à Terra para aprender como chegar ao nível do que todos vocês fizeram na excursão do dia 16, quando entraram em contato com a alma de seu Criador. Nenhum de vocês entendeu o presente que receberam no dia 16 enquanto estavam presentes. Desde então, muitos de vocês têm processado isso emocionalmente e ou fisicamente, para serem capazes de lidar com o que a alma quer trazer para a fisicalidade para ser perfeita. Muitos de vocês dirão a seu neto que estavam presentes em 16 de dezembro de 2022 como se sentiram e quais foram os efeitos e o resultado. 2023 será a abertura da comunidade universal ao homem, assim como o homem à comunidade universal. Eles nos respeitarão e nos darão as boas-vindas a eles, pois vão querer adquirir o conhecimento que o homem foi presenteado para conhecer o Criador, sem ter que viajar de fato por OVNI ao centro da Terra ou ao centro do Universo. Através dos campos magnéticos do Universo, podemos percorrer a profundidade do Únicos e até o Criador da Criação. Vamos nos esforçar para fazer a primeira transmutação na próxima semana. Nós preparamos nossos passageiros e eles estão prontos para essa etapa. Quando fizermos o primeiro passo da transmutação, então veremos qual parte deles virá com eles. Traremos a alma deles, traremos a alma e a fisicalidade deles, e traremos uma combinação de ambos, e veremos como isso vai tomar forma. Quando os novos sistemas nos forem entregues até o final deste mês, então iremos novamente numa excursão em massa com alguns de vocês, viajando ao mesmo tempo pelo espaço do universo. A maioria dos testes de fevereiro e março será com aqueles de vocês que se inscreveram para a transmutação móvel. Aqueles de vocês que se inscreveram para ser alma satélite darão o suporte para este processo. Depois veremos qual será o próximo passo. Para ver os primeiros passos da mudança para a humanidade, temos que impulsionar a tecnologia o mais rápido possível para completá-la e o resto virá. Aqueles que se inscreveram para a transmutação móvel estejam prontos para suas excursões em fevereiro e março. E as almas satélites estejam prontas para serem chamadas ao serviço para trazer essa mudança. E aqueles de vocês que vão entrar no sistema em linhas estejam prontos para usar os novos sistemas para transmutar. É aqui que sua alma entra em operação. As novas UCPC fornecerão o que é necessário nos campos magnéticos plasmáticos. Portanto, não precisamos de você para o que chamamos de sistemas de fones de ouvido móveis fabricados pelo homem. Um de nossos buscadores de conhecimento me escreveu dizendo que na página 145 do livro 3, me disse que eu falei nesse livro sobre a energia dos gãs, que agora, após 10 anos, nós entendemos o que você quis dizer, ele me disse. O que está escrito nos três livros agora se torna realidade, o mesmo com as duas patentes. O próximo passo é viajar de um lugar para outro e depois poder voltar. Até meados de fevereiro, devemos ser capazes de entregar isso completamente. Mas os primeiros testes de transmutação começarão na próxima semana. Depois veremos até que ponto esta transmutação trará as mudanças. Aqueles de vocês que se voluntariaram para construir os primeiros centros no Canadá, Arizona e nos outros lugares receberão um apoio para se tornarem o que chamamos de centros de transmutação. Mudaremos a condição e a tecnologia que se encaixa naqueles que confiaram em nós e eles se tornarão os centros para a nova geração de tecnologia espacial. Espero que o homem tenha a paciência, a beleza e a elegância para desfrutar do novo ciclo de conhecimento e tecnologia. Uma revolução do plasma em escala industrial está sobre nós este ano. Entregaremos passo a passo cada centímetro disso. Tudo foi feito e as almas estão prontas. Aprendemos muito, vamos ensinar muito uns aos outros e vamos compartilhar muito. Com isto, traremos a mudança necessária. Espero que aqueles que trabalham conosco comecem a desfrutar dos frutos de seu trabalho e juntos alcançaremos o que foi prometido. Aqueles de vocês que estiveram sentados à margem, desejando poder ter participado, também serão beneficiados. No final, todos nós faremos parte disso. Esta escala da tecnologia será compartilhada por toda a humanidade. Resolveremos as condições deste planeta e os produtos farmacêuticos acabarão não sendo mais necessários. Os petroquímicos se tornarão como os dinossauros. Suas estruturas serão deixadas nos desertos e cidades que o homem lembrará como os dias em que ele queimava combustível. As rodovias serão deixadas como terrenos baldios e os edifícios em que vivemos terão perdido seu significado, já que as novas estruturas serão feitas através da interação dos campos plasmáticos, que não terão dimensão de tamanho, exceto ao tamanho do desejo do homem. As mudanças virão gradualmente, mas estejam prontos para vê-las concretizadas. Nas primeiras horas desta manhã, escrevi a um daqueles que serão os primeiros passageiros da transmutação na próxima semana. Quero saber o estado de cada parte de você, eu falei para ele. O fígado, a cabeça, a perna, o braço, o rim, a emoção, tudo, para que eu possa fazer uma lista de verificação antes do voo da próxima semana. Então eu saberei o que preciso fazer e mudar. Estamos prontos para dar esse passo para entrar nas profundezas do universo. Temos o conhecimento e desenvolvemos a tecnologia para que o homem possa entender o conhecimento. E com a introdução dos campos magnéticos plasmáticos na forma de gans, mostramos o caminho para que o homem entenda o que está por vir. Novos trabalhos serão lançados nas próximas semanas, o que abre uma nova ciência e uma nova tecnologia espacial. Um artigo será lançado sobre como corpo e alma do homem serão condicionados e efetivados, e como viverão através disso. Outro artigo, chamado Raios Cósmicos Universais, será lançado em breve, assim como um chamado Alma do Homem. Mas um dos trabalhos científicos mais fundamentais da nova geração da ciência será aquele chamado Psicogenética. Leia e entenda-os, e você verá o caminho para o futuro do homem no espaço. Alguns de vocês já conhecem parte desses artigos através dos ensinamentos, mas agora o mundo precisa conhecer os novos conhecimentos. Um de nossos buscadores de conhecimento fará os gráficos e ilustrações. Já se passaram 6 anos desde que eu lancei quaisquer artigos. Então veremos como o homem vai mudar. Desta vez espero que a humanidade faça uma viagem segura ao espaço e não se apresse como fez com os outros sistemas de voo. Espero ter aberto seus olhos para o que está por vir. Você ainda pode se inscrever para a transmutação móvel e alma satélite. E também se inscreva para a sessão de 20 de janeiro. Nosso alvo é o pouso do primeiro homem no espaço, em março. Não desenvolvemos nada de novo. Nós apenas mostramos como este universo e a vida no universo foi criada. Como eu sempre disse, o Criador é o Criador de todos e o homem é conversor de alguns. Conversor de seu conhecimento para a dimensão da fisicalidade. E o que ele irá beneficiar com essa conversão? depende inteiramente da compreensão do próprio homem e de ninguém mais. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 466. Nós íamos chamar a nova unidade de comunicação de plasma de CPC, mas esse nome entraria em conflito com o governo chinês, por isso a chamamos de UCPC. Nos próximos tempos, ela será desenvolvida de uma maneira meio mais complicada. Ela conecta sua alma com o nosso ponto central. Você pode transmitir de uma unidade para outra, mas não pode reverter e enviá-la de volta para a unidade original. Testamos essas unidades de raio cósmico, que são transmutação de campos magnéticos. Não é algo novo, estas são as antigas unidades de cabeça que temos usado. Se você esteve em Linz, provavelmente você já viu e usou ela em nossos testes. É por isso que no dia 19 tivemos sessões diferentes, como câncer, por exemplo, para ver o quão efetivamente elas funcionam com os raios cósmicos que acrescentamos ao sistema. No dia 16 trabalhamos coletivamente, no dia 19 analisamos condições específicas. Testamos a parte de alimentação e hoje dissemos, se você se conectar às 9 horas da manhã, teria tido as energias então de um café da manhã inglês. Faremos isso durante uma hora e encerraremos a sessão. Aqueles de vocês que gostam do sabor, da emoção e da energia de um café da manhã inglês, teriam isso. Durante os testes, queríamos ver como você se sentiria 12 horas depois ou porque a energia que você tomou foi tão clara que pode ter durado até 2 dias. Em breve, quando para aqueles de vocês que recebem a humanidade da cabeça, poderemos testar se vocês gostam de tomar suco de laranja em seu intervalo para o chá, ao invés de chá. No futuro, tudo isso se tornará organizado. As pessoas com uma unidade específica podem receber coisas específicas, porque você não pode receber tudo de uma vez só. Caso contrário, isso cria outros problemas. Portanto, isso tem que ser sequencial. Seria comum nos próximos anos que, quando você convidasse seus amigos para uma festa, por exemplo, cada um recebesse uma unidade da cabeça. Então eles poderiam ter qualquer comida que gostasse. A culinária abrange a imaginação do homem. O maior problema será o que acontecerá com as lojas vegetarianas, os açougueiros e os outros. Haveria um mercado para eles? Haveria uma seção de carne e peixe nos supermercados? Aceitaríamos o sabor de um peixe de uma carne, pois é uma carne de outra entidade? Ou aceitaríamos apenas a energia dela? Há muitas mudanças às quais temos que nos acostumar. É um momento interessante pela frente. Lançaremos as primeiras, talvez 200 destas novas unidades de cabeça, ou CPC, nas próximas semanas. Será desenvolvida em um ritmo muito rápido. Estará na loja da Fundação Cash. No ensino farsa, na sexta-feira, me disseram que o iraniano disse: será que ver Deus ou obter aplicação de saúde é apenas o privilégio dos ricos? Será aqueles que têm dinheiro para pagar? Neste momento, o homem está envolvido com a dimensão física de pagar salários, alugar lugares e cuidar de muitas coisas para que você apenas receba o conhecimento. Não é um privilégio servir, é uma honra. Mas neste momento tudo está enredado nessa direção e dimensão. Teve uma pergunta aqui de um buscador de conhecimento que queria começar a trabalhar e vender a tecnologia do plasma para ganhar a vida, já que ele perdeu seu emprego. O Sr. Cash o encorajou e disse que talvez ele pudesse se tornar o distribuidor dos produtos da Fundação Cash. E o Sr. Clash complementou: alguns buscadores de conhecimento que foram ensinados por ele têm roubado a tecnologia e tentado vendê-la, mudando o nome plasma para quanto. O cara que roubou a ideia sobre as MedBeds costumava trabalhar com o Sr. Cash, mas elas são tecnologias falsas e o buscador de conhecimento não sabe nada disso. Ele enganou as pessoas. Você também pode tentar ganhar a vida divulgando os ensinamentos. Renan, um buscador de conhecimento das Filipinas, estava explicando a tecnologia ao seu governo recentemente. Muitas pessoas ainda precisam ser ensinadas o básico do conhecimento da tecnologia. Elas não podem simplesmente pular diretamente para o plasma. Portanto, é sua responsabilidade ensiná-las como fazer os GANs e entender como usar a energia dos GANs. Se você ganha a vida com isso, é uma coisa diferente. Eu costumava ensinar e nós costumávamos ser pagos para dar conferências. Há milhões de pessoas que ainda não ouviram falar da tecnologia e estão famintas por ela. Portanto, há muito ensino a ser feito. Rick aqui disse que sentiu que as pessoas estão mais preparadas para a tecnologia agora e não penso em você como um caso de loucura mais. Pergunta ao Sr. Cash. A energia plasmática é diferente da eletricidade convencional? É uma energia etérica, ou seja, uma energia do éter, energia sutil? O Sr. Cash responde: a energia plasmática é uma coleção de campos de diferentes forças. Cada plasma tem um espectro completo dos campos. Como um plasma se mostra depende do ambiente em que se encontra e é de acordo com a força do campo do plasma e a compactação dessa força. Diferentes condições ambientais permitem que as mesmas características de um plasma se manifestem, mas têm forças diferentes. No estado da matéria, os chamamos de isótopos. Então você pode ter algo que não é, por exemplo, um ganho de CO2, mas que tem a força de campo do ganho de CO2 e, portanto, se comporta como um ganho de CO2. Se você procurar pelo que é, então descobrirá que não é CO2, e isso confunde as pessoas. Se isso acontecer no estado da matéria, então chamamos de isótopo e dizemos que tem um número diferente de elétrons ou algo assim. A energia elétrica é um passo inferior na força do campo do que a energia plasmática. Mas elas são feitas dos mesmos campos magnéticos, só que com uma força menor. Chamamos isso de eletricidade porque naquela época as pessoas não entendiam de plasma. Eles lhe deram o nome de eletricidade, mas na verdade é apenas um campo magnético com uma força menor. Você pode ver isso se você pegar um voltímetro e girá-lo para a configuração mais baixa, para milivolts. Então tente brincar com ele, tocando primeiro o condutor vermelho em diferentes coisas ao seu redor. E veja que não há voltagem no seu voltímetro. Quando toquei num ímã de ferro, também não obtive voltagem. Em seguida, tente colocar sua mão sobre o fio vermelho e tirando-o, você verá que ele vai de 0 a 50 milivolts e às vezes 150 milivolts. Em sua mente, pense que este é um campo magnético, não é eletricidade, e você terá uma revelação surpreendente. Você pode até entender o que significa vivemos por conceitos. Nos artigos que vamos lançar, muitas dessas coisas foram explicadas de uma maneira muito simples, mas mais aprofundada, da maneira como eu costumo escrever. Eu tentei explicar isso de uma maneira muito fundamental. Leia o artigo sobre psicogenética. Ele lhe trará muita compreensão do conhecimento da vida de uma maneira plasmática e não da maneira do estado da matéria. A maioria das pessoas não estão familiarizadas com nossa terminologia e ciência, portanto, temos que começar a ensinar desde o início. Acho que o artigo sobre psicogenética acabará por ser um pequeno livro por si só. É o conhecimento da vida no espaço. Como sempre, começo com algumas páginas e acaba sendo muito mais. Encontramos um ilustrador para o livro e voltaremos a publicar livros com ilustrações. Nosso novo ilustrador é um profundo buscador de conhecimento que tem um bom domínio da tecnologia. Ele é versado com conhecimento e você verá novas apresentações de diagramas e de imagens, o que tornará muito mais fácil entender. Pergunto ao Sr. Cash: em um dos workshops de buscadores de conhecimento, antes de 16 de dezembro, o Sr. Cash mencionou algo sobre seu sangue, sobre dar seu sangue, mas ele não terminou a ideia. O Sr. Cash poderia resumir e explicar mais sobre isso? O Sr. Cash responde: não. Nós deixamos isso como deixamos. O Rick aqui diz: está bem, é justo. Sr. Cash continua: um ponto interessante a considerar é: o homem ainda teria o mesmo sangue e a mesma composição quando ele viaja para outras partes do universo? E ele se manteria como um líquido dinâmico? Será que nossas veias se transformariam em energias no nível de matéria do Gans? A resposta é sim. Quando faz frio, nosso sangue congela, quando está quente, ferve e arde no fogo. Mas a energia de um Gans no modo de transporte da energia não pode queimar, ser congelada ou o que quer que seja. Será que os vasos sanguíneos do homem, quando ele viaja para outra dimensão, se transformariam em túneis ou canais para transportar as energias do campo plasmático, em vez de carregar o sangue como um estado da matéria de da energia? Ou mudaríamos nós mesmos para um plasma no qual tudo se alimenta dele de dentro para fora? Como dissemos, que a alma do homem vai alimentar a fisicalidade. A partir de ensinamentos passados, sabemos que 20% de nossas necessidades energéticas vêm do que comemos e os 80% do meio ambiente. Disso, uma pequena fração vem através da interação da energia das células do corpo do homem com o meio ambiente. Mas a maior parte vem da expansão da alma, especialmente na hora do sono, onde o corpo absorve todas as energias que precisa dos raios cósmicos. A hora do sonho não é o único momento em que o plasma se expande além da fisicalidade. Você já pensou por que precisa descansar para se recuperar e depois, quando acorda, você se sente revigorado? O mundo da ciência diz que o corpo precisa se reparar, mas isso se refere apenas aos 20% das necessidades energéticas. Você se sente revigorado porque durante seu sono e tempo de sonho, você tem uma redução na contenção da força de campos dos vasos sanguíneos, e isto permite que a alma absorva a maior parte dos 80% do ambiente. Este é o momento em que ela está sendo alimentada. A próxima vez que você tirar uma soneca ou ir dormir, quando você acordar revigorado, é porque você recarregou suas energias na força do nível da alma. Nós nunca soubemos disto. Sonhar é a expansão da alma em conexão com outras almas. Durante este tempo, você não vai apenas para uma posição. A alma interage dando e recebendo com todos os campos do universo. Quando você está descansando, suor e o que quer que seu corpo descarregue no ambiente, é apenas uma fração do que seu corpo na verdade dá a seu ambiente. Se você adormecer em um ambiente onde existe um amplo espectro de campos e uma gama maior de energias, então você acordará muito mais revigorado, porque você pegou um espectro dele. Se você descansa em um espaço confinado que não tem muita energia ou raio cósmico, então você não se sentirá muito bem depois, porque você não consegue o que precisava. Não importa se você dorme em uma mina profunda na terra ou no topo de uma árvore na montanha, você ainda pode receber o mesmo. Depende de como sua alma se expande além da fisicalidade e interage com seu meio ambiente e se ela pega o nível de energia que precisa. É assim que os futuros sistemas de alimentação funcionarão. Nós forneceremos um espectro de campos e você se prende a ele e pega o que precisa. O tempo máximo que você precisa para estar conectado a qualquer sistema, mesmo as novas UCPC, é de milissegundos. Testamos isso com várias pessoas e elas dizem que durante este tempo viram um flash. Isso é tudo que é preciso, apenas um flash de tempo para fazer o download, ou melhor, para dar o que você não precisa e receber o que você precisa. Não leva horas. É como quando você vai para a Lua, de repente você aparece na Lua. Você transmutou na força de campo do planeta porque era isso que você queria e você se sintonizou com ele. É como sintonizar o botão nos rádios antigos. Você gira o botão para frente e para trás até que a estação fique clara. Neste caso, seu cérebro já sabe para onde deve discar e de onde receberá os campos, porque recebe campos dela o tempo todo. Vamos nos acostumar a isto muito rapidamente. Hoje na China, temos centenas de milhares de pessoas envolvidas na fabricação de iPhones e iPads. Nos próximos meses e anos, eles mudarão para fazer as UCPC, os receptores de raios cósmicos. Nossas almas satélites serão então utilizadas para transmitir isso ao redor do planeta. Muitas coisas vão mudar no futuro. Dentro de alguns anos, especialmente quando começarmos a fazer excursões espaciais, haverá um trabalho no qual não haverá espaço, no mundo da criação, e este é o dos médicos. Um médico se tornará uma coisa histórica do passado. Expliquei isso nas últimas 4 semanas, mais ou menos, que quando entrarmos no sistema de voo completo e compreendermos o trabalho, então uma vez que o corpo saiba o que e onde chegar, ele nunca adoecerá. Situações acidentais estarão presentes no início, mas em muito pouco tempo desenvolveremos a tecnologia que mesmo condições acidentais podem ser processadas. Trabalhar em um hospital se tornará uma raridade. Expliquei tudo isso de forma muito profunda no artigo Psicogenética, que escreverei em breve. Tem sido um prazer voltar a trabalhar e poder escrever e compartilhar conhecimentos de forma profunda. Espero que vocês o entendam e não apenas desfrutem da leitura. Pergunta ao Sr. Cash. Na última sessão, você mencionou que o que somos hoje é um reflexo de nossos antepassados. Isso vem através da estrutura de nosso RNA e DNA. O que acontecerá com as pessoas cuja alma é iluminada pelos raios cósmicos? Seus filhos também serão iluminados para ver o Criador? Sr. Cash responde. De uma forma ou de outra, todos nós chegaremos a esse ponto. Mas especialmente as crianças que nascem da alma primeiro, elas já estarão conectadas com o novo entendimento da criação. Elas não precisam passar pelo que eu chamo aprendendo através dos livros do homem. Elas entenderão a verdadeira essência de todo o processo da criação. Os futuros filhos da raça do homem e os outros serão criados a partir dos campos do universo sem a interação da fisicalidade. Então eles já terão acesso a esse conhecimento. Como eu disse a um buscador de conhecimento, a fisicalidade feita pelo homem se tornará uma espécie extinta em um futuro muito próximo. Aqui o Rick pergunta, o DNA dessas crianças será mudado por causa dos raios cósmicos? O Sr. Cash responde, elas têm seu próprio DNA. O DNA é a estrutura física do corpo. Os campos de plasma do corpo são criados a uma determinada força de campo de acordo com o DNA. Eles dizem que a quantidade de ferro em seu corpo é igual ao tamanho de um prego e que você tem tantas gramas de carbono ou nitrogênio. Se você empilhar todos esses elementos no estado da matéria sobre uma mesa, eles não chegam a mais do que alguns milímetros de altura. Então, como passa de 2 milímetros de pó para um homem de 2 metros de altura? Como isso pode acontecer? Então você entende que o corpo está em uma condição plasmática tridimensional de Gans. Quando você vê o pó sobre a mesa, isso o atinge bem na cara. Isso surgiu de uma experiência que tive enquanto assistia a um programa de TV onde colocaram 200 quilos de banha ao lado de uma pessoa com excesso de peso e 200 quilos de gordura. Os elementos eles ganham um tamanho maior. É como se estivesse soprando um balão, eles aumentam de tamanho. Depois passei por alguns trabalhos científicos sobre o quanto de ferro, zinco e cobre e o resto estão no corpo do homem. Empilhei todos eles sobre a mesa e não há muito lá. Não se empilha mais do que alguns milímetros, e a maior parte é cálcio. Quando você está ao lado disso, então você entende, este pequeno pó é o estado da matéria. Portanto, se o corpo do homem tem 2 metros de altura, então ele não pode estar no estado da matéria. Ele foi soprado, enchido em algum lugar. As partículas de ferro mudaram, de alguma forma se expandiu. Somente a condição plasmática de um estado gigante pode explicar isso. É como colocar um saco de balões juntos. Você compra um pacote de 100 balões para uma festa e você vê que é apenas um pequeno saco ali. Então, depois de soprá-los com ar, não há espaço suficiente na sala para mantê-los todos. É a mesma coisa com o corpo do homem. Os elementos do estado da matéria foram soprados para um estado de gás. No estado da matéria, nossos corpos se somam a um pequeno pó, mas no estado de gás, ele se enche até o corpo do homem. Os aminoácidos, ferro e o resto, agora têm um volume, não são achatados e planos. Isso explica muito no mundo da compreensão de todo o ciclo da vida. Os balões não são apenas soprados com ar, são na verdade balões que têm campos magnéticos e são dinâmicos. Eles interagem uns com os outros como ímãs esféricos e criam uma lacuna de espaço entre si. Como são magnéticos, eles também interagem com outros campos magnéticos em seu ambiente, independentemente de onde são colocados. Se você coloca um balão comum em uma sala, por exemplo, é apenas um balão em uma sala. Mas se você colocar um balão com campos magnéticos em uma sala, então ele irá interagir com um balão que tem campos magnéticos na casa ao lado até. É um entendimento completamente diferente. É compreender a verdadeira natureza da criação nos seres vivos. Quando entendemos isto, então muda tudo o que nos foi ensinado nas ciências de hoje. Elas são literalmente jogadas pela janela. Então entendemos a verdadeira ciência e por que este universo tem até mesmo um volume. Como o universo se expandiu. Então entendemos a estrutura das galáxias. Então muito do conhecimento que adquirimos no mundo atual das ciências, especialmente em física, biologia e psicologia, são bons apenas para o lixo. Porque nunca entendemos a interação dos campos magnéticos e gravitacionais. Apenas entendemos amassar, fazendo um comprimido disso, e essa é a solução do estado da matéria. Nós lidamos com o corpo do homem no estado da matéria, não no estado de plasma. Leia os artigos que estão saindo, onde eu explicarei em detalhes essas coisas. Pergunta ao Sr. Cash. A energia plasmática magrave é diferente da eletricidade? Sr. Cash responde. Sim, são. Pergunta ao Sr. Cash, podemos alimentar aparelhos usando esta energia plasmática? O Sr. Cash responde, sim, se você fizer isso corretamente. Mas nenhum dos buscadores de conhecimento até o momento entendeu isso. Volte anos atrás para uma das demonstrações que o John fez no Arizona, onde um dos buscadores de conhecimento estava andando entre os magraves e as luzes estavam se acendendo ou brilhando. Isso deveria ter dado muita compreensão a vocês. Anos atrás, na Itália, costumávamos produzir tanto plasma no laboratório que no final do dia, quando íamos desligar as luzes fluorescentes, elas continuavam a dançar por um bom tempo ainda. Normalmente, quando desligamos as luzes fluorescentes, elas se apagam imediatamente. Costumávamos criar tanto plasma no prédio, em um campo de força diferente, que eles entravam em contato com os tubos fluorescentes e os acendiam. A energia do plasma era convertida em eletricidade ou luz. Se você entender essas coisas, então você pode converter o plasma em eletricidade. Muitos de vocês que receberão as novas do CPC verão uma nova dimensão de visão, isso é certo. Se você sintonizar da maneira correta, não importa se é dia ou noite, você verá o tempo todo. Trará novas capacidades visuais. Mas esta visão não será através dos olhos, você verá através da alma. Por exemplo, com as novas unidades saindo, muitos de vocês serão capazes de perceber um acidente antes que ele aconteça, porque a conexão vem através da alma do homem. Muitos de vocês verão mudanças em suas emoções e em sua condição física. Vocês verão mudanças em todos os aspectos de sua vida, incluindo como interage com seus entes queridos e com aqueles com quem se associam. Isso trará uma nova dimensão de prazer. Fará com que a vida valha a pena ser vivida. Você viverá a verdadeira vida do homem e não na dimensão da fiscalidade. Este é o início da mudança. Com o novo ciclo de tecnologia e compreensão, ninguém pode mentir, porque tudo está à sua frente e você verá isso. Pergunta ao Sr. Cash. No livro 3, capítulo 10, na página 95, entendi que o buraco negro no universo criado através da interação de dois ou mais campos magnéticos e que este buraco negro funciona como um centro de reciclagem de campos magnéticos e é uma fonte de raios cósmicos. Era o objetivo do Magrav criar campos magnéticos e, através de outro sistema, criar a condição para amalgamar estes campos, criando assim um buraco negro? O homem também é um buraco negro? Sr. Cash responde. O buraco negro nas unidades Magrav é um nano revestimento sobre os fios de cobre. É simples assim. Mas os buscadores de conhecimento ainda não conseguiram entender como colher. Pergunta ao Sr. Cash. As unidades em Lins criam uma condição na qual elas amalgamam os melhores campos de todas as raças do homem e depois então reciclam esses campos para criar os raios cósmicos para elevar as almas? Sr. Cash responde. Nós não reciclamos. Os campos se conectam uns com os outros, eles se conectam. Os raios cósmicos que produzimos não têm nada a ver com as pessoas que vieram e participaram nos sistemas. Os raios cósmicos são produzidos a quilômetros de distância de Lins. Pergunta ao Sr. Cash. Agora estou feliz, sou um feliz proprietário de 7 borboletas de plasma de diferentes tamanhos. Gostaria de saber como posso utilizá-las para reforçar a força de meus próprios campos ou qualquer outra experiência que você possa sugerir. Sr. Cash responde, as borboletas da Fundação Cash foram projetadas de uma maneira muito específica, e há uma maneira de utilizá-las. Estes não são apenas fios nanorrevestidos feitos em um formato. Há maneiras específicas de usá-las. Eu não tenho tido tempo para ensinar isso. Por exemplo, você poderia colocar diferentes ganhos sobre elas e deixá-los secar. Acho que ele quis dizer aqui na parte externa da embalagem plástica a vácuo em que elas vêm, essas borboletas. E os meus, por exemplo, já estão revestidos com ganhos no interior da embalagem a vácuo. Nos foi dito que as borboletas precisam ficar dentro do pacote a vácuo. Então, tente colocá-las em uma configuração de proporção com uma borboleta grande de um lado da sala e uma borboleta pequena do outro lado. E veja como você se sente no meio delas. Você pode experimentar com diferentes posicionamentos e distanciamentos e você verá que efeito obtém. As borboletas da Fundação Cash são projetadas e construídas de uma maneira específica e você sentirá as mudanças que elas fazem. Elas são como as pinturas de ganhos que temos na loja. Quando você coloca uma borboleta em seu computador ou laptop, ela cria uma conexão entre você e o sistema. Há muitas maneiras de usar essas borboletas. Por exemplo, se você tiver distúrbios na família, como uma criança perturbada ou pessoas que causam problemas na casa, coloque essas borboletas de forma sequencial sobre suas camas ou as cadeiras em que elas se sentam. Você poderá revesti-las com ganhos de ZNO ou CO2, deixá-las secar e deixá-las casualmente ao redor da casa. Não as coloque de bruços. Elas têm que estar de frente para o ambiente das borboletas. Para crianças que não podem dormir à noite, coloque-as debaixo do colchão, das camas ou dos tapetes. Coloque também uma acima do teto e você mudará o ambiente do quarto e elas dormirão tranquilamente. Essas borboletas têm muitas aplicações, mas os buscadores de conhecimento compram apenas para colocar elas em seus iPhones, iPad, laptops ou o que quer que seja. Se você tiver alguém estressado no carro, pendure uma na frente e outra na traseira, ou posicione-as de alguma forma. Isso irá mudar completamente o ambiente do carro. Se você tiver pessoas perturbadoras em seu escritório, coloque duas dessas borboletas em frente uma das outras na sala. Elas são realmente feitas para parecerem como decorações. Há muitas coisas que você pode fazer com elas, mas eu não tenho tempo de ensinar isso. Pergunta ao Sr. Cash, o Jim fala. As UCPC são como uma extensão da alma? Você disse antes que você mesmo pode ver tudo, cada interação que as pessoas fazem no nível da alma antes delas fazerem isso. A UCPC dá às pessoas essas mesmas capacidades? Se sim, não seria uma coisa maravilhosa dar aos delegados e àqueles envolvidos em várias instituições em suas comunidades? Porque assim ninguém dirá nada que possa ser prejudicial a outra pessoa. Seria muito benéfico para a humanidade, de muitas maneiras. Sr. Cash responde, você está tentando me dizer que eles serão como fones de ouvido do Pinóquio? Talvez, mas será para a alma do homem. Nota aqui, quando o Pinóquio mentia, seu nariz crescia muito. Continuando, Sr. Cash continua e diz, tenho certeza de que em breve, à medida que as unidades forem sendo aperfeiçoadas, elas se tornarão mais sofisticadas. Mas em geral, por enquanto, essas unidades trarão compreensão de si mesmo diretamente através da expansão da própria alma. Será muito interessante à medida que você aprende o que você pode fazer com esses sistemas e como você vai reagir a eles e como eles vão mudar você. O objetivo principal dessas UCPC é para viagens espaciais, mas temos que entretê-lo com algo mais até que seja feito. Elas trabalharão de uma maneira muito especial para trabalhos específicos. Pergunta ao Sr. Cash, será que cada indivíduo tomará a decisão sobre para onde quer viajar? Você é o capitão de sua nave? Sr. Cash responde, sim, sim. Esse é todo o propósito dela, mas você tem que ser muito claro sobre você mesmo e o que você realmente quer. Eu disse isso aos buscadores de conhecimento que serão os primeiros passageiros nesta manhã. Você tem que ser muito claro sobre tudo antes de começar a usar esses sistemas. Qual é a verdadeira intenção da viagem? Vou espalhar amor e carinho para meu filho e para as pessoas que encontrar? Ou no caminho vou trapacear e o que quer que seja? Você vai descobrir que não poderá fazer a viagem assim. Dissemos isto sobre os presidentes, reis e governantes, que muitos se afastarão da unidade de aprimoramento por causa de sua conduta. Estas unidades são uma unidade de aprimoramento em miniatura, mas são mais poderosas. Nos últimos meses, vimos muitos russos ricos de alguma forma pulando das janelas em todo o mundo. E vemos o mesmo com muitas pessoas influentes no mundo da moeda Bitcoin. Elas estão morrendo muito jovens. Nos últimos meses, temos visto muitos desses casos. Se você tem esta UCPC, será que sua alma permitiria que sua fisicalidade passasse por isso? Ou pelo menos saberíamos que teria sido impossível para você cometer suicídio? Então, se fosse claro que alguém o atirou pela janela. É muito estranho que hoje em dia apenas cientistas e pessoas ricas saltam pela janela. Vimos isso com os senhores chineses do Yahoo. Voaram pela janela dos Estados Unidos quando o negócio da Huawei veio à tona. Agora, nos últimos meses, vimos muitas pessoas-chave do governo russo pulando subitamente pela janela. É como se tivesse se tornado moda isso. Ou algo está sendo forçado sobre eles. Então essas coisas se tornarão impossíveis com a nova UCPC. Pergunta ao Sr. Cash. Então se essas pessoas que pularam de janela tivessem uma dessas unidades, então elas não estariam nem mesmo nessa posição para estar perto da janela? Isso é correto? Sr. Cash responde. Bem, depende se elas se aproximaram da janela ou se foram trazidas para a janela, se você entendeu. É uma situação muito, muito diferente. Pergunta ao Sr. Cash. Desde o dia 16, tenho notado que meus padrões de sono têm sido muito diferentes. Estou passando muito tempo em um sono muito profundo. Obviamente, eu precisava dessa energia. Então, de repente, mudei meu padrão de pensamento. Houve uma tempestade muito grande ontem à noite, mas não parecia me incomodar. E eu consegui acordar na hora certa esta manhã. Parece haver muitas coisas transitórias acontecendo desde o dia 16. Sr. Cash responde, sim. Isso está acontecendo com muitas pessoas, tanto física como psicologicamente. Porque estamos recebendo muito feedback, especialmente das pessoas do grupo brasileiro que participaram. Não vemos mais italianos ao redor do trabalho da Fundação Cash, o que era esperado. Também estamos recebendo feedback dos alemães. Tem havido muita evolução física e psicológica para eles. Pergunto ao Sr. Cash, quando nos daremos conta do enorme presente que você nos deu e do que conseguimos? Como vamos realmente compreender isso? Sr. Cash responde, eu acho que é um teste do tempo e compreender e não apenas dizer, oh, isso aconteceu e é isso. Por que isso não aconteceu antes ou mesmo depois? Pergunta para o Sr. Cash, isso vai ser uma mudança gradual para alguns de nós? Sr. Cash responde, depende. Eu acho que com as novas unidades do CPC, será uma mudança muito drástica para muitos de vocês. Veremos pessoas humanizadas, não pessoas humanas. Como eu disse, veremos as crianças de Mitra, ou o eto de Mitra. Pergunta ao Sr. Cash, elas estarão presentes na fisicalidade ou apenas na força do campo? Sr. Cash responde, no comportamento, na vida e no estilo de vida. Na forma como damos os próximos passos em frente. Nós sabemos o que isso trará, e trará muita dor física até que a condição psicológica seja resolvida. Quando a psicogenética for processada, então a vida se tornará um prazer de viver. Só por obter a OCPC não é uma chave para se livrar de seu câncer. Você pode descobrir que não haverá solução para seu câncer porque você tem que lidar com a emoção e porque e como o câncer começou. Se você estiver bloqueado desse lado, como você pode mudar do outro lado? Não se trata apenas de um caminho que minha vida é eu e eu apenas pego, eu pego e eu pego. Você tem que descobrir o que dentro de si mesmo, o que está bloqueando de receber. Porque você tem que descobrir a razão pela qual você está nessa posição. É que você tem a intenção errada. Pergunta o Sr. Cash, então no nível da alma, a alma está constantemente interagindo e em comunicação, mas a fisicalidade pode ainda não estar em contato com ela? A alma é pura, sempre guia. Como a fisicalidade entenderá a transmutação? Sr. Cash responde. A fisicalidade entende apenas por comparação, este é o hábito do homem. Já vimos isso muitas vezes com pessoas que usam a tecnologia ou GANs. Elas dizem, tinha uma dor de cabeça durante anos, mas de repente isso mudou e não sei porquê. Então a próxima frase que você diz é, poderia ser porque você usou o GANs. Alô, olá? Por que não mudou antes? Mas só depois que você começou a usar o GANs. Então elas dizem, ah, pode ser apenas coincidência. Mas como não tenho mais dor de cabeça, não posso testar se foi o GANs. Eu já ouvi isso centenas de vezes. E da próxima vez que eles tiverem um problema e usarem o GANs, não funciona. Aí eles dizem, Sr. Cash, eu tentei tudo com o GANs, mas eles não funcionam. Sim, isso é porque você se enganou a si mesmo, a sua alma. Então você se bloqueou. O que você esperava? Você não pode enganar a tecnologia ou o conhecimento da criação. Você se beneficiou com ela e depois a negou. Por isso agora ela lhe nega, porque você não a aceita. A alma não aceita. Pergunto ao Sr. Cash, tive exatamente esta mesma experiência, onde eu usei o GANs e ele se expande e você recebe as energias, mas em outros momentos quando eu precisei não pude receber, e eu acho que você acabou de explicar a razão disso. Sr. Cash responde, porque você está no caminho errado de pensamento sobre isso. Você não está recebendo o que acha que deveria, porque na verdade você mesmo está bloqueando o recebimento. Pergunta para o Sr. Cash, então o que achamos que precisamos nem sempre é o caso? Sr. Cash responde, exatamente. É como as meninas iranianas com suas relações amorosas. Em cima da mesa elas te empurram para longe, mas por baixo te puxam para elas com a perna. Eu ainda te amo, mas quero dizer, não, eu não te quero. Você entendeu? Então é a mesma coisa com a alma do homem. Pergunta ao Sr. Cash, você tem que encontrar uma posição equilibrada. Sr. Cash responde, é uma posição muito clara e definida. Tu não deves mentir. Esta é uma das primeiras coisas que o homem deve aprender. Tu não deves mentir para mim mesmo. Pergunta ao Sr. Cash: como você sabe quando você está mentindo para si mesmo? Porque não pensamos que estamos mentindo a nós mesmos. Eu nunca penso em mentir a mim mesmo. Sr. Cash responde: nós mentimos a nós mesmos quando aceitamos certas condições. Ao aceitar essas condições, que então uma parte de nós mesmos pensa que está certa, mas outra parte sabe que não está, então vemos que assim o abuso começa a acontecer. Aqui teve um corte no áudio do Sr. Cash. Continuando, o princípio do trabalho em nossa mente é que ao negar algo, então podemos bloquear que isso aconteça. Então, quando aceitamos a negação, aceitamos também o abuso que acompanha a negação. Ficamos em falta porque aceitamos a negação. Não somos realmente uma vítima porque fomos nós mesmos que criamos a situação. Portanto, de certa forma, somos o cara que se permitiu ser revitimizado. Se formos honestos conosco mesmos e pararmos a negação logo no início, então não vai para o abuso, não importa o que seja. Os GANs e os plasmas trazem esta condição de querer ser verdadeiro conosco mesmos. Mas ainda assim, somos nós que temos que decidir o que vamos permitir em nossas vidas. E também decidimos o que vamos tirar dos GANs. De certa forma, é uma iluminação para entender todo o processo. Pergunta ao Sr. Cash: você acabou de tocar em algo que pode se abrir em uma coisa muito grande. Como isso ajudaria os líderes mundiais, onde eles entendem não fazer algo que está errado, mas ainda assim o fazem? Por que fazemos isso? Sr. Cash responde: o que você quer dizer com isso em relação aos líderes mundiais? Buscador de conhecimento diz: quero dizer para qualquer pessoa, para mim um líder mundial é qualquer um. Sr. Cash responde: eu entendo. É muito difícil escrever porque eu faço isso com bastante frequência. Eu deixo as coisas acontecerem, eu deixo as coisas seguirem seu curso. As pessoas me perguntam: por que você deixa isso acontecer? Eu digo: porque eu quero ver qual será o resultado. Sou uma pessoa muito experimental em todos os sentidos e formas da vida, não apenas com pesquisa. Para mim, o comportamento das pessoas é a interação dos campos. Eu quero ver o que vai acontecer, como as coisas tomam forma. Então, quando chegar a um ponto que eu digo: ok, eu aprendi o suficiente, já chega, agora vou me afastar disso. É principalmente porque aquele que estava envolvido não aprende. Eles dizem a si mesmo que si mesmos que entendem o que estamos fazendo, mas de fato não entendem, não conseguem ver a si mesmos dessa maneira. Então eles sentem que você é culpado, portanto dizem a si mesmos: eles têm o direito de ser abusivos. Você suporta má conduta e comportamento abusivo porque acha que um dia eles se elevarão e entenderão. Eles chegam ao ponto de pensar que o problema não é deles, eles acham que a culpa é sua. Eles projetam o problema deles em você porque não querem lidar com ele. Você os vê criando seus próprios problemas, você é apenas um observador. Então, quando chega ao ponto que eles não tentam entender e crescer, e o abuso se torna assim excessivo, você tem que pôr um fim nisso. A hora em que você para de jogar o jogo com eles é a hora em que eles começam a culpar você por tudo. Aí você é o culpado. Eu tive isso em meu ex-casamento, onde a parceira estava fazendo inúmeros erros de conduta e adultérios, mas a alma nunca aprendeu. Então, quando eu pus o pé no chão, basta. Então ela disse que era tudo culpa minha. Pergunta ao Sr. Cash: voltando ao que você tocou antes sobre teologia novamente, como os teólogos entenderiam? Você já explicou sobre os mandamentos em uma das religiões. Como os teólogos entenderiam que eles podem ensinar seus grupos? Sr. Cash responde: você colocou o dedo na ferida. Em algumas horas eu tenho uma reunião com um monte desses teólogos. Estes são a vanguarda dos teólogos mundiais. E eles querem entender. Tenho batido com a cabeça como explicar a eles isso sem tocar em suas crenças, e ainda assim que eles possam entender dentro de si mesmos. Não cabe a mim convencê-los de algo. Há uma grande diferença entre eles entenderem a si mesmos e serem convencidos de uma ideia. Maturidade, iluminação e realização têm que vir de dentro de si mesmos. Não pode ser forçada. A teologia não existe se a pessoa entende o trabalho da alma. Pergunta ao Sr. Cash: por que os profetas receberam conhecimento? E por que eles se apresentaram para ensinar a humanidade? Sr. Cash pergunta: o que você quer dizer? buscador de conhecimento complementa e diz: então os profetas receberam o conhecimento do Criador e eles vieram à frente para dar esse conhecimento. Mas então muitos aspectos do mês foram mudados, Sr. Cash responde. Se você brincar com a língua inglesa, então dizemos que quando a rentabilidade se torna lucrativa, eles se tornam profetas. E isto vai direto. Profetizar e apenas falar e depois tornar lucrativo tem sido o principal problema do passado. A beleza da Fundação Cash é que nós não profetizamos. Nós lhe ensinamos a tecnologia que ninguém pode profetizar para você. Você se torna professor nela de acordo com o seu entendimento. Portanto, agora você não tem mais profetas, ou o que eu chamo de mágicos. Escrevi a um buscador de conhecimento muito recentemente que não vim aqui para fazer magraves e unidades de geração de energia. O propósito era que enquanto as pessoas faziam magrave, elas viriam a entender sobre as forças do campo físico e o que é o plasma. Desta forma, elas não precisam de mais ninguém para explicar-lhes o futuro e depois abusar delas. Esta é a beleza de trabalhar sem teologia. Não há nenhuma teoria no mundo do Criador que faça uma teologia. Não há teoria de como a criação foi feita, porque quando você entende como isso acontece, então você mesmo pode criar. Isto é o que acabei de dizer sobre a pilha de pó de ferro, oxigênio, carbono e o resto que está ali sobre a mesa. Mas agora, com conhecimento da tecnologia de GANs e plasma, você pode fazer um homem a partir disso, a partir desse pó. Você mesmo entende como esse pó se expandiu para ser um homem. Não por soprar com o vento da vontade de Deus, mas por compreender o processo de expansão de cada átomo em um GANs e um balão de energia. Quando você vai à igreja, dizemos: sopramos o vento da vida no corpo do homem e o resto das histórias em diferentes formas. Mas agora você entende que o soprar, na verdade, é a expansão da matéria para um estado de GANs por si só. Se você pegar todos aqueles átomos que estão empilhados sobre a mesa, que compõem o corpo do homem, e fizer deles um GANs, então você verá a mesma altura e a mesma estrutura do homem. Agora entendemos o que tem sido teologia. A teoria da vida na criação agora se tornou uma ciência, portanto não há necessidade de teologia. Não há mais teoria na lógica da criação para chamar isso de teologia. A Fundação Cash trouxe o conhecimento da ciência da criação. Ela não deixa mais espaço para uma teoria da criação, porque agora você conhece os fatos e você pode criar você mesmo. Pergunta ao Sr. Cash: se tivéssemos dado aos profetas e até mesmo aos teólogos de hoje a capacidade de fazer o copo da vida para entender a tecnologia, será que isso ajudaria? Sr. Cash responde: eu estava conversando com os teólogos pouco antes do ensino de hoje. Eles queriam usar o sistema para ver rapidamente a alma do profeta, então eles vão acreditar nisso que eles dizem. Mas nós sabemos que mesmo que vejam, então eles vão falar: oh, ele está brincando com a mente, blá, blá, blá. Porque se eles aceitarem, então eles não terão mais trabalho. Pergunta ao Sr. Cash: então como contornar esta parte deles que não aceita? Sr. Cash responde: eles não podem mentir para si mesmos. Nós os deixamos vivenciar isso, então eles trazem o fim por si mesmos. Expliquei na semana passada sobre quando eu era criança e os mulás costumavam vir à nossa casa e trocar seus trajes. Todos eles eram mulás com turbantes, barbas e suas famílias. E todos eles mudavam, sem exceção. Estes eram os chefes dos mulás e ayatolás que mudavam de roupa. E eu os observava fazendo isso, porque eles entendiam que algo estava errado em sua própria estrutura. Pergunta ao Sr. Cash: havia apenas mulás ou outros teólogos também? Sr. Cash responde: não. Nesta situação, somente mulás vieram com seus turbantes e vestes. Eu vi isso muitas vezes com meus próprios olhos. Eles saíam como um homem normal carregando seus pertences. Deram para eles empregos e cargos e sua vida e suas vidas continuam seguindo normalmente em frente. Pergunta ao Sr. Cash: eles estavam felizes? Sr. Cash responde: eu não sei. Eu nunca mais os encontrei. Pergunta ao Sr. Cash: eles se elevaram no nível de alma fazendo essa mudança? Sr. Cash responde: muito provavelmente sim, 100%. Muitos, muitos deles. A razão pela qual isso me impressionou foi que havia muitos deles. Pergunta ao Sr. Cash: como você conseguiu que eles entendessem? Sr. Cash responde: eu não sei. Eu era apenas uma testemunha disso. Eu não fiz parte do processo de compreensão deles. Eu era apenas uma criança testemunhando um evento. Eu vi isso dentro de minha própria família, onde as pessoas mudaram de uma crença para outra. O melhor exemplo que eu sempre conto à nossa equipe é a história que contei aqui algumas semanas atrás sobre o gay caribenho das Índias Ocidentais da banda chamada Hot Chocolate, dos anos 70. Ele promoveu muitas coisas naquela sociedade que naqueles dias as pessoas não conseguiam entender. Na escola em que ele estava, as crianças só pensavam em se tornar encanadores e chefes de cozinha. Então sua mãe alugou um quarto em uma área em que ele poderia obter uma educação privada mais cara. As crianças daquela escola pensavam todas em se tornar médicos, engenheiros, etc. Então ele mudou por causa da mudança no ambiente. Sua elevação veio na educação. É o mesmo com os ensinamentos. Se você o entender, os ensinamentos lhe dão uma visão para entender mais. Isso é tudo. Pergunta ao Sr. Cash. É como que você falou antes, onde os ganhos às vezes o tocam e outras vezes não. Às vezes você pensa que está dando, mas na verdade não está. E outras vezes, quando você não pensa que está dando, você de fato está. Parece ser uma contradição de... Aí o Sr. Cash interrompe e responde. Eu sempre disse, quando você pensa que é rico, é exatamente quando você é pobre. Quando alguém lhe diz quanto eles valem, então isso significa que eles não são realmente ricos, porque estão contando e colocando um valor nisso. Haverá sempre alguém mais rico do que você. E você, é você quem tem que decidir seu próprio valor. O Sr. Cash aqui conta uma história sobre ter ido a uma empresa austríaca e uma recepcionista decidiu ser muito insultuosa e agressiva. Depois ela repetiu isso mais tarde. O Sr. Cash disse a ela, nunca vi uma mulher mais insultuosa e arrogante do que você, e você é apenas uma recepcionista. Ela correu atrás de mim, tentando dizer quem ela era. Ela só fez isso com as pessoas não alemãs. Para os alemães, ela era totalmente diferente e simpática. Aí o Sr. Cash escreveu aos chefes dela e perguntou se este era o comportamento da empresa, e se assim fosse, nós a evitaríamos. Imediatamente, em um dia, a empresa respondeu e eles disseram que agora entendiam que tinham um problema em sua estrutura e que iam corrigi-lo, porque nunca perceberam o que estava acontecendo. Como a mesma pessoa escolhe ser insultuosa para um grupo de pessoas e assim, ao mesmo tempo, ser confortador e amigável para outro enquanto se senta na mesma mesa. Eu escrevi a eles dizendo que sou um físico nuclear iraniano e chefe de pesquisa e desenvolvimento da nova tecnologia espacial da Fundação Cash, que é minha humildade e não minha fraqueza e estupidez. Minha humildade vem de saber que nada vale a pena se você não é capaz de viver entre as pessoas. É assim que as pessoas fazem suas próprias posições, pensando quem são e o que podem fazer e como são muito melhores do que os outros. Mas somos nós que permitimos que elas façam isso. Parte de nossa educação no novo conhecimento é para nós entendermos isso. E que quanto mais conhecimento e compreensão ganhamos, mais humildes devemos nos tornar. O Sr. Cash mostra este exemplo na Fundação Cash. Sempre que eles almoçam e o Sr. Cash cozinha, ele convida todos a comerem juntos, independentemente de suas posições. O minuto em que você se vê como superior aos outros é o momento em que você falhou. Você para de crescer em sua vida. No gráfico do dia 16, quando os 160 buscadores de conhecimento foram ver o Criador, você não vê uma linha separada para o Criador. Ele é igual a todos os outros. Então por que o homem deveria ser diferente? Quando você entende que faz parte da totalidade, então você vive esse tipo de vida. Um dos maiores problemas que tivemos no início com as autoridades britânicas e belgas foi que eles queriam controlar tudo sobre a minha segurança pessoal. Eles disseram que eu sou incontrolável e eu vou para onde eu quiser, quando eu quiser, e isso não pode ser assim. Eu disse, então nós não precisamos disso. Porque se algo vai acontecer, você não pode impedir. Mas eu acho que eles tinham mais medo do que eles mesmos planejavam fazer conosco do que realmente o que os outros poderiam fazer. Você deve ser capaz de viver entre as pessoas. Isso é algo que eu aprendi com meu pai. Quando você entra num restaurante ou numa loja, ninguém sabe quem você é, e você deve ser como eles. No momento em que você se vê diferente, então é o momento em que você para de crescer e a arrogância toma conta da realidade. Pergunta ao Sr. Cash, como podemos manter a memória de nossos antepassados ou mesmo de nossa própria vida pessoa passada ou de vidas futuras? Se você tiver uma ideia sobre isso, eu ficarei muito feliz. Sr. Cash responde, não tenho uma ideia. Eu sei como isso é feito. A ideia, entre aspas, vem de outra coisa. Sabemos exatamente como é feito e como você pode aproveitar as experiências que seus antepassados ou você mesmo, ou vocês mesmos tiveram através do RNA. Tudo. Até mesmo quando seus ancestrais eram ratos durante o tempo dos dinossauros, pode ser acessado. A memória da alma do homem é um espaço de gravação sem limite. Tudo foi gravado no RNA do homem. Se você conseguir entender como esta pilha se tornou mais profunda e maior, então você pode segui-la de volta. Você pode obter os sentimentos das emoções de interação com os dinossauros. Depende de como você leva de volta e de quanta barreira você coloca para não se lembrar disso. É um Alzheimer do tempo, autofabricado. Se seus antepassados foram testemunhas da presença de um rei, você deve ser capaz de trazer de volta até mesmo a visualização desse rei, pois foi gravado. Tudo que passa pelos ouvidos, emoções, gosto e olho e olhos do homem na dimensão física da emoção dos sentidos é registrado e mantido no RNA do homem. É assim que seu DNA mantém sua estrutura. No momento, o estudo do RNA e do DNA está em seus primórdios. Expliquei isto em um artigo que escrevi. No futuro, a humanidade, quando o homem se tornar conhecedor, verá as diferentes ramificações do DNA. Mas é preciso observar de perto, porque uma lacuna nano no microespaço entre um e outro fará uma diferença. Hoje o homem só olha para o ABC, ou seja lá o que for essa estrutura. O homem não foi educado para olhar os campos de energia e a lacuna espacial naquela ramificação e na estrutura energética do aminoácido. Então você entende que tudo está lá. Se no processo da vida você recebe raios cósmicos que tiveram parte da emoção de outra entidade, você ainda carregará isso também. A maneira como você se lembra de um beijo, essa informação lhe foi passada como uma emoção. Se você desejar, você pode ver todo o passado na condição visual que foi visto originalmente. Desde o dia 16, muitos buscadores de conhecimento passaram por isso visualmente e eles podem explicar a você. Eu falei com alguns deles e li seus relatos. O dia 20 de janeiro trará choque para muitos de vocês que estarão presentes. Será uma abertura de olhos para aqueles que participam. Na verdade, uma abertura da alma, mais do que qualquer outra coisa. A história da humanidade está escrita na estrutura do RNA da alma e no DNA do homem, desde o início dos tempos. Um exemplo disso é que você não toca uma fruta vermelha, por exemplo. Por que você não toca ela? Porque em algum lugar abaixo da linha, alguém a comeu e morreu, e essa experiência permaneceu enraizada em você. Porque as crianças a observaram e a enraizaram em sua emoção. Esta fruta é venenosa, você não a toca. E não importa quantas gerações atrás isso aconteceu. Pergunta ao Sr. Cash, levaremos todas essas lembranças conosco no espaço quando viajarmos? Sr. Cash responde, sim. Mas não é uma lembrança, é uma coleção de informações e conhecimentos. Você pode usar qualquer palavra que quiser para isso. Uma buscadora de conhecimento aqui divagou sobre algo, mas não prestou atenção ao que o Sr. Cash disse, então foi deixado de lado. Basicamente, todos esses interesses New Age, que a gente chama aqui, em cristais, flor da vida, Merkaba, são todos artifícios que não funcionam de fato, e usados mais como marketing, vamos dizer assim. Porque eles não têm interesse em aprender o conhecimento da criação e como e com etos. Eles não podem ganhar, e com etos eles não podem ganhar dinheiro com isso, porque eles têm que dizer a verdade para que todos sejam iguais. Pergunta ao Sr. Cash. Houve uma citação no workshop número 167 sobre as emoções. A questão é como podemos aprofundar em nosso entendimento do poder da emoção da presença nas criações dos raios cósmicos. Sr. Cash responde. Você tem sua presença em todas as forças, e isso vem do ponto de vista do observador. É o observador que decide sobre a força de sua presença ou o que você carrega. Uma parte é como você se percebe a si mesmo e a outra é como os outros o percebem. E isso é tudo que é. Nada mais, nada menos. É muito parecido com quando você tem dois cães em casa. O cão maior vê você como dono, como chefe, e se vê a si mesmo como chefe do pequeno. Às vezes o cão pequeno se rebela como se dissesse, eu também existo, e late e corre mais do que o maior. Enquanto o cão maior se vê a si mesmo como um intermediário entre você e o pequeno. Você vê o cão grande como algo que você controla e possui, enquanto o cão maior vê a mesma coisa em relação ao cachorro pequeno. É tudo percepção. Você é o cachorro pequeno ou o cachorro grande? Mas são as mesmas pessoas ali, a mesma coisa. Pergunta ao Sr. Cash, quando a alma do homem de um pergunta ao Sr. Cash, quando a alma de um profeta sobrepõe a alma do homem de um homem ou mulher, o que acontece com ela no ponto de morte? Por exemplo, a alma de Cristo sobrepôs a alma do homem Jesus. Quando a vida completa, o que acontece, na verdade, com a alma do homem original de Jesus? Será que ela também se eleva? Sr. Cash responde, eleva-se e torna-se parte da alma do profeta. Há alguma relação com a ascensão de Cristo ao céu, né? Não a epifania, como foi falado no workshop de 6 de janeiro, que celebra os três reis magos. O Sr. Cash explicou isto antes de forma detalhada e profunda. Quando se aceita outra alma no nível dos profetas, as duas almas existem juntas. A alma do homem se torna parte da alma do profeta. A alma do homem ainda permanece como um plasma individual, mas alcança o mesmo nível de compreensão que a alma do profeta. No ponto da morte física, elas não se separam uma da outra, elas permanecem juntas, porque agora uma não pode existir sem a outra. De certa forma, é como aceitar um convidado que se torna parte de você, parte da estrutura da vida, mas cada um vive sua própria existência e em sua própria dimensão. Pergunta ao Sr. Cash, será que com o passar do tempo e quanto mais as pessoas se lembram da alma, mais elas acrescentam a sua elevação? Sr. Cash responde, isso faz parte do processo de rezar. Pergunta ao Sr. Cash, esse é o bônus que o homem recebe por ser um profeta? Sr. Cash responde sim. Pergunta ao Sr. Cash, eu me pergunto como você é uma pessoa tão não julgadora e tão paciente. Como poderíamos superar este julgamento natural que temos dos outros? Por exemplo, eu vi alguém no outro dia e imediatamente senti que ela estava enganando. Como você se controla para não julgar porque nós temos nossos próprios valores? Sr. Cash responde. Reagindo imediatamente. Essa é a minha maneira. Buscador de conhecimento diz, mas eu não penso em você como reagindo exatamente. Uma nota aqui sobre essa resposta do Sr. Cash. Há um ensinamento muito grande escondido nessa resposta, mas é muito difícil trazê-lo à tona. Para isso, você tem que sentir profundamente a forma como a pergunta está sendo feita, enquanto a resposta é dada em um nível totalmente diferente, mas está escondida. Tem a ver com permanecer inocente na alma e, ao mesmo tempo, manter o ethos de Mitra. Em sua maior parte, vou deixá-la no nível das palavras. Sr. Cash aqui continua e diz, eu tolero e deixo as coisas serem, mas espero porque a longo prazo eu sei que eles vão se mostrar. Significa que na superfície tudo fica bem, mas lhe dou a oportunidade de abrir o coração e fazer a mudança ou de fechá-lo e culpar o outro. O momento em que eu reajo é o momento em que eles não querem ir adiante. Então eu não aceito mais suportar o comportamento deles. Pode ir para os dois lados, depende. Isso significa que ele pode ir direto para a ação disciplinar. Então será que as pessoas ainda diriam coisas legais sobre o Sr. Cash? Algo para se pensar. Minha mãe costumava dizer, você é a pior pessoa de todos porque você não reage. Será que significa que ele não participa de nossos jogos de negação? Você tem a paciência de Noé, ela falava, que ele esperou mais de 7 dias para que a água recuasse e fez-se precipitar. Eu diria à minha mãe, mãe, há uma razão quando as coisas surgem em nossas vidas. O que há para eu aprender com essa experiência? Mas eu faço um julgamento e é muito rápido, porque vejo a alma e o julgamento vem em um equilíbrio dos campos, não na direção das palavras. Isso coloca em questão o que a sociedade realmente quer dizer com o não julgamento. E é por isso que existe tanto caos hoje em dia. As falsas relações estão principalmente no nível das palavras, onde se pode esconder seu verdadeiro sentimento. Portanto, de certa forma, é um desequilíbrio de campos. Sou muito paciente porque acredito que o homem tem a capacidade de elevar-se e de crescer, mas quando chega ao ponto em que não cresce e apenas se torna abusivo, é o momento em que eu simplesmente me afasto. Eu não luto, porque quando se luta por algo é um momento que você já perdeu. Tolerar é quando você está realmente ciente da verdade da situação, não está em negação, mas diz para si mesmo: ok, eu posso aguentar isso, vamos tentar. Então você espera que o outro lado faça seu trabalho interior e compreenda e se eleve. Isso aconteceu conosco quando perdemos tantos milhões nos últimos meses no caso de fraude. Fomos enganados por um buscador de conhecimento que planejou com antecedência para nos defraudar. Eu podia ver, mas pensei: há uma razão para isso, e por causa disso a fundação chegará em algum lugar com isso. E veremos para onde isso vai. Eu fiz a mesma coisa em meu casamento. Eu observava e esperava, mas sempre rezava para que ela mudasse e se elevasse. Mas quando chegou ao ponto em que não mudaria, eu me afastei. Então deixei que eles encontrassem seu próprio caminho. Mas quando você está fingindo que é algo diferente do que é, esta é uma situação diferente. Como eu disse a muitos buscadores de conhecimento, com a quantidade de riqueza que passa pela Fundação Cash, eu poderia viver a vida de um rei em palácios, mas eu nunca fiz isso, porque a expansão da tecnologia é mais importante do que uma casa para mim. Quando a fundação é sólida, então sempre há um lugar para se viver. Uma buscadora de conhecimento europeia organizou uma intenção diária pela paz mundial todas as noites, às 9 horas no horário central europeu, e para conectar as almas. Sr. Cash continua e diz: o processo que eu chamo de iluminação dos líderes mundiais e líderes religiosos é parte das próximas sessões da Fundação Cash. Muitas coisas estão acontecendo em segundo plano para que isso ocorra nos próximos tempos. Buscador de conhecimento diz ao Sr. Cash: muito obrigado por todas as pessoas que precisam dessas mudanças neste momento. Sr. Cash responde: eu acho que você precisa disso onde você está, mais do que em qualquer outro lugar. A buscadora de conhecimento diz: depende dos valores das pessoas. Sr. Cash responde: você não pode culpar as pessoas, elas não sabem de mais nada. Elas foram ensinadas a ver que somente o próprio caminho delas está certo. E isso é muito diferente de ver, pois todos os outros também têm o mesmo direito. Com o tempo, tudo vai mudar. O início da mudança do que eu chamo de liderança abusiva chegou ao fim. E é só que temos que estruturar isso, para não voltarmos aos mesmos problemas de antes. Caso contrário, não aprendemos muito. O ethos tem que se tornar arraigado no povo. Não adianta fazer show de mágica se o homem não aprender a se afastar de matar. É em parte por isso que ensinamos sobre os ganhos e as outras coisas. Depois, de uma maneira muito suave e sutil, nós o colocamos no entendimento. Como a pergunta sobre as borboletas de hoje: se você entende os campos, então você precisa matar? Você pode usar as borboletas como uma fonte de energia sem matar. O conhecimento tem que estar enraizado na estrutura do pensamento e não ser tão físico. Não estamos aqui para fazer mágica, então é apenas o trabalho de um mágico. É por isso que ensinamos um pai a levantar um morto, como no caso da Naomi. Quando você entende, então pode ser repetido. É um conhecimento que pode ser transferido, não é um espetáculo de mágica. Aqui uma buscadora de conhecimento tentou dizer que precisamos chegar a um nível em que tudo esteja bem, mesmo que seja ruim ou bom, está bem. O Sr. Cash então se voltou para: há uma razão para que seja bom ou ruim. Descubra você mesmo a razão. Quando você não entende a razão, então no futuro se torna como o que vimos com as mentiras e encobrimentos da teologia e da religião. Com a Fundação Cash, nós seguimos o ethos do trabalho e nunca deve se tornar uma teologia. Deve permanecer científico. Descubra como as coisas acontecem em vez de dizer que é a vontade de Deus. Aprenda como Deus criou e então se torna uma ciência. Se eu estivesse no tempo de Cristo, eu teria perguntado a Cristo: como você ressuscitou os mortos? E como ele tinha o conhecimento, ele poderia dizer que ele transferiu a energia de sua alma para a alma que ele ressuscitou dos mortos. Era a alma e não a fisicalidade. A fisicalidade segue a alma. Portanto, se você pode criar a força de campo de uma alma, então você pode criar crianças sem a fisicalidade. Este ano vai ser um ano fantástico. Vamos ver quantos de vocês, buscadores de conhecimento, muito em breve virão para ver aqueles para quem vocês vieram à Fundação Cash. Dos líderes mundiais aos líderes religiosos, ao que nós chamamos de cidadãos do universo. Esta semana nós traçamos o que o homem vai tentar alcançar nos próximos anos e neste ano. mas preparamos os primeiros passos do homem para se tornar o homem do universo e viajar com uma nova tecnologia. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 466.